Eu não duvido, já escuto os teus sinais. E tu virias numa manhã de domingo. Eu te anuncio nos cinco das catedrais. Thank you.